Premonições. Versão brasileira, Clone. Distribuição Paris Filmes. Odeio surpresa. É? Não reclamou quando te surpreendi com minha promoção? Mas não foi surpresa, foi puro merecimento do meu marido genial. Ótima resposta da minha esposa genial. Pensei que só se interessasse pelo meu corpo. Eu adoro teu corpo. O que estamos fazendo? Surpresa. Vendida. Não entendi. O que é? É uma casa. É? Eu estou vendo. Obrigada. Também conhecida por lá, santuário, residência. É? Ou, se preferir, pode chamá-la de nossa. Nossa? Uhum. E como conseguiu dinheiro? Como vamos entrar num negócio desses? Eu não sei. Talvez com a chave. Ah, meu Deus. Oh, brincando. É um clássico. Década de 20. Estrutura de madeira, 3/4, banheiro e lavabo. E os antigos proprietários deixaram balanços novinhos nos fundos. Ah, eu acho que eu tô um pouco grandinha para balanços. Então vamos ter que encher esses quartos vagos logo, não é? Obrigada. Eu te amo. Eu também te amo. Vamos para casa. Que é? Quando o papai vai chegar? Hoje foi só uma noite fora. Por que ele não levou a gente? Porque era trabalho, não podíamos ir. Que tal? Bom dia, mamãe. Ah, que bom te ver. Bom dia, mamãe. Mãe, você tem que se vestir. Nós temos bastante tempo. Vamos chegar tarde na escola. Não vamos chegar tarde na escola. Temos que correr, senão vamos chegar tarde. Soletrou todas as palavras? Sim, mamãe. Ei, um lanche. Um beijo na mamãe? Vem, Megan. Tô indo. quinta-feira. Nem me fala, como a semana passou rápido. Ah, queria que estivesse aqui. Eu tô ficando louca tentando escolher meu vestido pra hoje. E vocês, algum plano pro fim de semana? Além da viagem pra Acapulco, não. Ah, é? Tá. Olha, eu tenho que descobrir o que eu vou fazer da minha vida agora. Ah, é? Qual o nome dele? O nome? Bom, o nome é horrível. É Harry, mas nunca se sabe. Pode ser o cara. Tchau. Você tem uma nova mensagem. Primeira nova mensagem. Olha, linda, preciso te falar uma coisa. Era verdade o que eu disse na frente das meninas na outra noite e... Bom, eu só... Só quero que você saiba. E, por favor, lembre-se sempre disso. Ah, droga, tem alguém ligando. Eu espero um pouco. É você? Fim das mensagens. Deixe recado depois do bip que retorno assim que possível. Oi, sou eu. É, recebi seu recado, não sei quando deixou. Liga de volta quando receber o meu. Tá? Tchau. Senhora Hanson? Sim. Linda Hanson? Aham. Sou o xerife Rayleigh. Sim. Eu sinto ter que dizer... O seu marido, Jim... Sim. Sofreu um acidente de carro. E faleceu no local. Quando? Ontem. Não. Não, é impossível, porque eu acabei de ouvir a voz dele na secretária eletrônica, então... Sinto muito, senhora. Nós não conseguimos contatá-la antes. O outro motorista estava num caminhão, um semi-reboque. É certo que foi instantâneo. O caminhão tomou a pista toda da 220. Ele estava na rodovia, perto da sinalização da 220. Outro motorista também morreu. Sinto muito por seu marido. Senhora, alguma coisa que eu possa fazer? Senhora? Senhora Hanson? Senhora? Senhora, alguma coisa que eu possa fazer? Quer que eu ligue para alguém? Vou deixar meu cartão. Está bem? Se tiver alguma pergunta, é só me ligar. O que foi, mamãe? Mamãe? O que foi? o papai. É? É. Ele sofreu um acidente. Que tipo de acidente? Quando ele vai chegar? Ele está bem? Não, querida, não está. Venho. Nossa, estou impressionada. Vocês fizeram tudo isso sozinhos? É. Incrível, de verdade. Oi, a Anne. Deixa um recado depois do bip. Eu prometo que eu ligo de volta. Oi, Anne, sou eu. Pode ligar para mim assim que ouvir esta mensagem. Obrigada. É. Vocês estão indo muito bem. O papai é melhor com quebra-cabeças. Ele ia nos ajudar. Oi, querida. Oi. Acho que finalmente elas dormiram. Vou dar um beijo nelas. Não, não, agora não. Acabaram de dormir, deixa. Estava pensando em tudo o que temos que organizar. Amanhã temos que começar os preparativos para o funeral. E depois... ver como você fica em termos de seguro. Não estou pronta para isso, mãe. Nós nunca estamos prontos para isso, querida. Você vai se surpreender como pode ser forte. Sabe, quando eu consigo parar de pensar no prato de porcelana. Prato? Que prato? Aquele grande na prateleira de cima, aquele que o pai dele nos deu. Eu não o alcanço. O Jim sempre me ajudava. Ninguém espera que faça tudo nos primeiros dias, querida. Bem, eu estou cansada. Eu vou dormir um pouco no escritório. Tá bom. Vou pegar uns lençóis do armário. Se precisar, é só chamar. Mãe? Mãe? O que foi? Eu não sei. Eu tive um sonho esquecido. O que? O que foi? Acho que não foi nada. Não é nada. Não é nada. Estamos atrasadas. 3 vezes e ficamos de castigo. Esse não é um bom jeito de começar o dia. Que tal bom dia, mamãe? Bom dia. É bom te ver, mamãe. Tudo bem, eu tenho que ir. Reunião de segunda. Abraços para todas. E eu tenho que ir. Eu tenho que treinar a nova gerente adjunta. Tudo bem. Fiz os lanches delas. Estão prontas? Tá bem para levá-las para a escola? Uhum. Certo. E divirtam-se na escola. Tchau, pai. Tchau, queridas. Soletrou todas as palavras? Sim. Ei, ei, não esqueçam o lanche. Vem, Megan, sai do carro. Tô indo. Foi uma brecada e tanto. Eu estava totalmente distraída. Vamos com mais calma agora, né? Claro. Não queremos que ninguém se machuque. Eu tô tentando decidir. Eu ligo pra ele. Eu tenho vontade de ligar pra ele, mas aí eu penso que eu vou fazer alguma coisa errada. Eu acho que é melhor eu esperar. Nós conversamos ontem. Claro, conversamos todos os dias. Não, o que eu quero dizer... Te deixei algum recado? Acho que não. Por quê? Espera um pouco, espera aí. Sou eu que estou em crise, não é não? Você tem certeza que está tudo bem? Tem. Está tudo bem entre você e o Jim? Está. Tudo está exatamente igual. Como passaram o dia? Sei lá. Foi meio chato. Obrigado. É, meio chato. Chato, é? É. Jim? Jim? Lítio? Ainda bem que estão aqui. Obrigada por virem. Pronto, aqui está o seu café. Olha lá quem chegou. Aqui está ela. E aí, querida, conseguiu descansar? O que está acontecendo? Oi, como você está? Que tal subir e vestir alguma coisa? Não, eu... Você não quer subir para se trocar? Onde é que estão as meninas? Elas estão bem, não se preocupe com elas. Ah, isso não está certo. O que não está certo? Não, está tudo bem, você não quer subir e descansar mais um pouquinho? Não, não, eu não quero mais dormir e também não quero acordar, eu quero... Tudo vai ficar bem. Não, mãe, tudo não vai ficar bem. Certo. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tudo bem. Ele não está morto. Oi, Megan. Desculpa, eu estava dormindo quando vocês acordaram. A vovó disse para deixar você dormir. Não, querida, pode me acordar sempre que quiser. O que sua irmã está fazendo? Se balançando. É? Acho que ela está triste. É. Nós todos estamos tristes agora. Bridget? Oi, querida. Quem fez isso com você, querida? Os cortes no seu rosto. Não tem cortes, mamãe. Do que você está falando? Ela é perfeita como uma linda princesa. Oh, meu Deus, vem cá. Vem cá, me abrace forte. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, querida. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Mamãe. O quê? Como foi quando o papai morreu? Eu não sei, querida, eu não estava lá. Então, como ficou sabendo que ele morreu? Você está bem? E se isso for um erro? Como assim um erro? Pessoas não morrem num dia e estão vivas no outro, é isso? Não é erro, o James... Ah, mãe, você olhou dentro do caixão? Não, eu não olhei, então, querida, mas não... tem alguma coisa muito errada nesta situação. Linda, precisamos entrar na igreja agora. Não, venha. Você leva as crianças para dentro. Por que você não leva vem com as crianças para dentro? Pode ir, vá com as crianças, linda. Linda. Olá, senhor Hanson. Olha, eu quero que saiba que está tudo como programado. Eu quero que desculpa, abra senhora. O caixão. Desculpa, não podemos. Acho que seja uma boa ideia. Não é que eu não respeite seu desejo. Abram o caixão, droga. Um minuto, senhor. Abram agora, Hanson. Abram agora. Um minuto, abram, por favor. Abram, não importa abram. Que mude de ideia. O quê? Senhor Hanson. Não faça isso. Eu tenho que preveni-la. O quê? Houve um problema no corpo, senhora. Que tipo de problema? Não quiseram contar para a senhora como ele morreu. O que tem do jeito que ele morreu? Um corte profundo. Um decepamento. Que tipo de decepamento? Oh, meu Deus! Não! Não! Meu Deus! Não! Não! Calma, senhora. Calma. Calma. Não! Não! Não! O Jim era muito querido por todos. Seus amigos falavam de sua bondade, seu bom humor, sua boa vontade e sua consideração com todos à sua volta. Mas sua maior devoção era sua família. Suas meninas, como costumava dizer. Sua adorável esposa, Linda. E suas preciosas filhas, Megan Mãe, e Bridget. Sim. Quem é ela? Do próprio amor no seu coração. Quem? Ela, aquela mulher. E das pessoas queridas que ele deixou para trás. Eu não sei, querido. E assim, queridos amigos. Linda, tudo bem. Vamos cessar. Tudo bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Espere. Não, por favor, espere, espere. Eu pare. Como conhece meu marido? Achei que depois que conversamos... Nós conversamos? É, ontem. Ontem? Não se lembra? Não! Nunca te vi antes da minha vida. Eu vou embora. Por favor, fale comigo. Meus pêsames para você e suas filhas. Quem é você? Por favor, não! Hanson, carbonato de lítio. Tomar 2 comprimidos ao dia, quantidade 20, não há reposição. Dr. Norman Hutt, não ingerir com álcool. Dr. Norman Hutt. Dr. Norman Hutt. Mamãe? Ei, por que não vão lá embaixo ver a vovó e a tia Anne? Ia ser legal. O que está procurando, mamãe? A mamãe tem que conversar com alguém, querida. Por que não conversa com a gente? Adoro conversar com vocês, mas isto é conversa de adulto. E a mamãe precisa de ajuda, tá? Por favor, vão lá para baixo. Obrigada por serem tão boazinhas. Muito bem, médicos. Por acaso vocês querem chá, café ou alguma coisa? Querem beber alguma coisa? Talvez seja melhor colocarmos as garotas na cama. Ai. Foi um dia bem cansativo. Foi mesmo. É isso, meninas. Venham com a tia Anne. Vamos subir e colocar o pijama, tá bom? Aí eu leio uma história. Vem. Escovem os dentes. Entre. Boa noite, Sra. King. Olá, Anne. Olá, linda. Oi. Sou o Dr. Rhodes, lembra? Não, eu não. Annie. Meninas, vamos subir. está acontecendo? Deem boa noite para a mamãe. Obrigado. Vamos colocar o pijama. Vamos. Por favor, não, não, não, por favor. Mãe, mãe. Não fique brava. Espera um pouco. Annie, o que estão fazendo? Annie? Linda, sua família está preocupada com você. Sua família se importa com você, com sua situação. O que vocês estão fazendo? Annie, o que mais podíamos fazer? O quê? Explique o que aconteceu com o rosto da frente. Mãe, eu não sei o que aconteceu com o rosto da frente. Não, foi o que eu disse. Mãe, eu nunca faria mal. As minhas filhas nunca faria mal. Não. É pelo bem delas. Annie! Queridas, filhas, internada antes. O marido sofreu um acidente de carro fatal na quarta-feira. Contei para ela na quinta. Espere aí. Na quarta? Isso é estranho. Ela apareceu no meu consultório na terça, dizendo que ele já estava morto ou que ia morrer. Ela disse que ele ia morrer antes do acidente. Disse. Tem certeza de que foi acidente? Oi, Linda. Por favor, não faça isso. Eu só quero voltar para as minhas filhas. Por favor, não faça isso. Por favor, me deixa voltar para as minhas meninas. Por favor. Vamos falar sobre isso amanhã. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Por favor, vai ficar tudo bem. Acontecendo. O que foi? Você está bem? Linda, você vai se ensopar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Dá para ouvir seu coração batendo, de tão bom. Calma. Peraí, calma. Tá tudo bem, calma. Vamos. Prometo. Prometo. O que foi, querida? Conta o que aconteceu. Eu nem sei como explicar. Agora eu tenho que trabalhar. Só mais um pouquinho. Eu tenho que ir, eu estou atrasado. Eu tenho que trabalhar. Meninas! Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, mamãe. Oi. Oi. Ah, você é tão linda. Sabia disso? Sim, você é tão linda. Vocês duas são lindas. Oh. Ah. Muito bem, meninas, prestem atenção. Eu quero que vocês tenham muito cuidado hoje, tá bom? Não corram no recreio, não quero que corram hoje, tá? Senhora, prometam tá segurando mim. A fila. Sem correr, prometam pra mim, tá bom? Só um minuto. Prometa pra mim, promete? Prometo. Muito bem, querida, você também tem que prometer. Muito bem. Ótimo, aqui está. Comportem-se. Por favor, senhora, vamos. Às 3 e depois livre até às 5. Ah, está bem. Mantenha essa brecha para mim. Quem é aqui? Tudo bem. É a senhora Stevens. Senhora Stevens. Posso ajudá-la? Sou Linda Hanson. Olá, Linda. Sou o Dr. Roth. O senhor me conhece? Eu deveria. Eu acordo. Ele está morto. Eu acordo. Ele está vivo. Coisas diferentes estão à minha volta o tempo todo e eu não consigo explicar. Coisas que eu fiz. Pessoas falando comigo. Pessoas que me conhecem, mas eu nunca conheci. Pessoas como eu? É. Parece um pouco complicado. Pode apostar. E quanto ao frasco de lítio? Eu não sei, está... Eu não sei, perdido em algum lugar, eu não sei. Olha, eu não posso explicar, mas eu pensei que se alguém estivesse tentando... Tentando drogá-la? Por quê e quem? Eu não sei, diga você. Eu não prescrevi. Mas seu nome estava no frasco. Por que acha que eu vim aqui? Para eu te ajudar. Obviamente está lidando com algumas inconsistências. Certo. Acordo de manhã para descobrir se meu marido está morto ou vivo. Eu acho que isso vai além de inconsistências. Como se sente nos momentos em que ele está morto? O quê? Quero dizer, que tipo de emoções você sente? Mágoa? Ressentimento? Alívio? O que está dizendo? Bom, é um sonho bastante comum imaginar que as pessoas estão mortas. Eu não estou delirando, tá? Eu acordo e ele está morto. Menos hoje. Você tem algum histórico de doença mental na família? Não. E você? Algum episódio de psicose? Perda de memória? Capacidade de discernimento afetada? Eu não quero que ele morra. Foi um acidente de carro. Bom, não é crime imaginar uma... Eu não estou imaginando. Ele está morto. Mas é um pouco estranho que a prescrição tivesse sido lítio. Por quê? Porque provavelmente esse é o melhor remédio para você agora. Vai ajudá-la a superar. Acha que pode voltar para me ver amanhã? Olha quem está aí. Oi, Bob. O Jim está aí? Está. Por que não veio mais visitar a gente? Querida? Preciso falar com você. Querida? O que aconteceu? Eu sei que eu ando agindo esquisito, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Com as meninas? Não, não, não, não. Elas estão bem, pelo menos por enquanto. Nós temos que ir para algum lugar. Que vamos foi? Levar as meninas. Não, não, não posso elas viajar, estão tenho bem. Que trabalhar. Por favor, eu preciso muito de você. Será tenho que não que ir podemos para reunião de venda. Com licença, Jean, estamos esperando por você. Desculpa. Quem é você? Sou Claire Francis. Deve ser a esposa do Jean. Sou. Linda. Eu ouvi suas fotos, é um prazer conhecê-la. A Claire é nossa nova gerente adjunta. Seu marido me ajudou muito nas últimas semanas. Pessoal, vamos começar? Com licença. Falaremos sobre isso mais tarde, tá? Dr. Norman Hart, Linda Hanson. Yeah. Emergência. Me ajudem! Por favor, sou o Dr. Norman. Pode me contar o que aconteceu? Ela atravessou uma porta de vidro. Ela estava correndo. Certo. Alguma alergia? Ela é alérgica a alguma coisa? Codeína, certo? Calma, codeína. Aqui. Tudo bem, eu sala 14. Por favor, senhora, preciso que tudo espere bem, aqui fora. Mas não, senhora. Tudo bem, meu amor. Ela está bem? Tá, acabaram de levá-la. Ela acabou de entrar. Você está bem? Hã? O que houve? Ela estava correndo. Eu tinha que tirar a roupa do varal. E ela entrou com tudo na porta de vidro. Tudo bem. O que está fazendo, mamãe? Vamos esconder os espelhos por um tempo. Até você se sentir melhor. A Bridget vai ficar com cicatrizes para sempre? Não vamos falar sobre cicatrizes. Por que não? Porque, na minha opinião, não vai ficar nenhuma cicatriz. E não importa o que as pessoas te digam, tá? Entendeu? Você é linda. Como uma princesa? É. Como uma princesa. Minhas duas princesas. Pensei que fosse colocar adesivos. Coloquei. Eu não sei, achei que tivesse colocado. Nossa, linda. O quê? Você vai me culpar por isso agora? Pedi para sua mãe ver enquanto estou fora. O quê? Por quê? Só para ajudar, tá eu bom? Não preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda. Olha, pode descansar um pouco, tá? Tirar um tempo pra você. Pra quê? Tempo pra mim? Pra quê? Por quê? Pra eu parar de agir como louca? Do que dá está falando? Dá pra parar de agir como louca? Eu nunca... Você não vai me separar das meninas. Eu sou uma boa mãe. Segunda, Jim vivo de novo. Jim vivo de novo. O funeral é na... Quando é o funeral? Sábado. Funeral. E o que mais? O que mais? Dr. Norman Hot. Nós temos lítio no sábado. Terça, pequeno. Menos hoje. Encontrar Dr. Hot na terça e eu. E eu sou internada no sábado. Internada pelo Dr. Hort. Os cortes da Bridget acontecem. Cortes da Bridget. Bridget, não! Mamãe. Terça. Sexta e domingo ainda estão vazios. E quarta, quarta. Você tem uma nova mensagem. Quando? Ontem. Meu Deus. Quarta, Jim morre. Na quarta. O que você está fazendo? Jim não vai viajar, por favor. Tenho que ir. Esperamos um ano por essa entrevista. Além do mais, pode ser bom para nós. Férias um do outro. Podem ser férias maiores do que espero. E se acontecer alguma coisa com você? Pode acontecer alguma coisa comigo a caminho do trabalho? Você quer que eu pare Jim, de trabalhar? Eu estou implorando. Quer que eu implore? Eu imploro. Por favor, não vá. Você tem filhas, você tem uma família. Por que, é que você está falando isso? Acha que esqueci? Não, eu não esqueci. Eu sei que sim. Eu não disse tudo que bem, esqueceu. Ótimo. Então, me escute. Olha, para com isso, linda. Escute, para. Quer parar? Atenção. Quer parar? Só me faça um favor. Se amanhã for quarta, por favor, me acorde antes de sair. Se amanhã for quarta? Eu sei que parece loucura, mas por favor, me acorde, tá? É, nossa. Prometa para mim. Prometo. Obrigada. Tudo bem. Aquele sofá é horrível de Mãe, dormir. É verdade, você dormiu aqui, dormiu aqui. Você esquecia que eu estava aqui? Ah, não, não, não, não, não. Eu lembrava, eu lembrava. Isso tem que ser na sexta, sexta, sexta de manhã, sexta de manhã. Tudo. Faltam dois dias. Faltam domingo e sexta. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Droga, droga! Você está bem? Droga. Claire Francis, onde é que está? Claire Francis, onde é que está? Claire, onde é que está? Claire? Nós conversamos? É, ontem. Não se lembra? Claire, Claire. Mãe, eu tenho que ir. Precisa ficar com as meninas. Teve um choque terrível ontem. Nem me fale. Não temos nada para conversar. Alguma coisa envolvendo meu marido. Quem te contou? Acabou de me contar. Ele ia me trair. Ele o quê? Uhum. Ah, espera um pouco. Como você sabe? Espera, como você descobriu? Porque eu falei com ela. Ela me contou tudo. Quando? Hoje. Ai, sinto muito. Ainda está chocada? Não. Estou além do choque há alguns dias. A coisa foi bem feia. O acidente, a outra mulher. Que bagunça. Não sei se está tão feia. Vai ver, era mesmo para acontecer. Como assim? Embora ele não tenha traído ainda. O dano que isso teria nos causado, as meninas. Talvez só a intenção já fosse suficiente. Está ouvindo o que está dizendo? Éramos colegas de quarto, Anne. Um colega de quarto e duas garotas. E meu colega era mentiroso. Apólice de seguro de vida. Bem, não precisará se preocupar com o financiamento nem com a educação das meninas. E com a anuidade que Jim te deixou, ficará bem tranquila para o resto da vida. Sabe, Linda, tenho que admitir. No momento em que isso aconteceu... Momento? Como assim momento? Jim veio me ver na quarta de manhã, pouco antes de viajar. Na quarta? É. Ele parecia muito ansioso. Como se não tivesse certeza das coisas. E ficou falando de você e das meninas. E disse que... acontecesse o que acontecesse, ele queria ter certeza de que você ficaria bem. E triplicou o valor do seu seguro de vida. Quer dizer, não é um problema. Todos os relatórios da polícia confirmam que foi um acidente. Então só terei que liberar com a matriz. Teria um cheque para você em breve. Linda vista, né? É, muito. A senhora tem família? Tenho duas filhas, mas... Não tem problema. Acontece com muita gente. Passam de carro por aqui, como a senhora, vêm às casas perto desse lindo lago e de repente pensam que lugar maravilhoso para recomeçar. Mudei pra cá depois do meu divórcio. Mesmo? É, é incrível. Como uma vida nova. Esse tom é muito bonito. Acho que vou escolhê-lo para o showroom. Senhora Dwight, eu terei que ligar de volta. Obrigada. Olá. Sou Dorothy Quinn. Eu sei. Kobe? Oi, querida. Oi, mãe. Oi, meninas. Um pra você. Legal. Oh-oh. E um pra você. Obrigada, mamãe. De nada. Sabem que eu amo vocês demais. Uhum. Uhum. Linda. Quer? Eu não quero te chatear. O que foi, mãe? Eu sei que isso é muito difícil, mas acho que precisamos ir até a funerária, querida. Eu vou com você. Tá resolvido. O quê? Já organizei tudo. Oh. Bem, e quando está pensando em fazer o... Ah, o funeral é amanhã. Está tudo preparado. Sábado? Sábado. Tão cedo assim? É, tão cedo. Jim e Linda, para sempre. Você está bem? Oi, mãe. Uhum. Se eu deixasse o Jim morrer, Seria o mesmo que matá-lo? Querida, o Jim está morto. Boa noite. Aí, menina, será que dá para cantar mais baixo? É domingo. O dia todo. Jim, por que não leva as meninas para uma volta? Deviam passar um tempo juntos. Vão se divertir um pouco. É, legal. É uma boa ideia. E aí, meninos, querem que o papai faça umas panquecas para o café? É, queremos! Olá, padre. Linda. Há quanto tempo? Estou com medo, padre. Olha! Olha só, pai! Olha ele, pai! Ah, ele tá comendo! Ai, que bonitinho! Olha ele! Olha! Em 1632, numa colônia holandesa próxima à costa da Carolina, uma parteira histérica alegou ter andado sobre escombros deixados por um furacão antes dele ter acontecido. E o que aconteceu? Foi enforcada como bruxa. Dois dias depois, a cidade toda foi destruída por um terrível furacão. Que horrível. Vamos pular um pouco, século XX. Boston, 1918. No auge de uma epidemia de gripe, um pai contou aos amigos que tinha ido para o futuro e visto os túmulos de seus dois filhinhos. Ele enlouqueceu e atirou nos dois para poupá-los da doença. Oh, meu Deus. A autópsia mostrou que as crianças não estavam infectadas. Ele se matou uma semana depois. Quem são essas pessoas? Por que isso aconteceu? Bem, a história é repleta de fenômenos inexplicados. Ninguém sabe por quê. Algumas pessoas achavam que estavam sofrendo do que os antigos chamavam de blasphemary absens fides, os perigos do sem fé. Sem fé? É a noção que a natureza abomina o vácuo, mesmo o espiritual. As pessoas que se tornaram céticas são como recipientes vazios. São suscetíveis a terem suas vidas tomadas por forças maiores que elas próprias. Como uma maldição. Ou um milagre. É, bom, mas eu não acredito em milagres. Cada dia de nossas vidas é um milagre, linda. Não é o que parece. Não para mim. Padre. Alguma coisa ruim vai acontecer. Eu preciso do Senhor, preciso da sua ajuda, do seu conselho. Preciso de fé. Ter fé é acreditar em alguma coisa maior. Algo que não consegue sentir, cheirar ou tocar. Como esperança ou amor. Acho que desisti de tudo isso. Talvez devesse resgatá-los, hein? Mas e se for tarde demais? Nunca é tarde demais para perceber o que é importante na sua vida. E então lute por isso. Eu não sei pelo que lutar. Ele estava na rodovia, perto da sinalização da 220. Senhora Hansen. Senhora. Quem são essas pessoas? Por que isso aconteceu? A história é repleta de fenômenos inexplicados. Bridget, não! Ninguém sabe saber. Abra! Obviamente está lidando com algumas inconsistências. Os perigos em Zephyr. Sou Claire Francis. Seu marido me ajudou muito nas últimas semanas. Jim. Como se sente os momentos em que ele está morto? Jim. Não queremos que ninguém se machuque. Se eu deixasse Jim morrer, nunca é tarde demais. Seria o mesmo que matar. Inconsistências. Mesmo que matar. Jim! Vocês se divertiram? Claro. Divertimos muito. Ótimo. Deixa que eu te ajudo. Que cheiro bom. Meninas bonitas. noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Ei, por que não vão dar outro abraço apertado no papai? Tá bom. Tá. Mas o que, que é isso? A mamãe falou pra gente dar um abraço extra. Um abraço extra? Ah, então também vou querer mais beijos extras. Agora pra cama e escovar os dentes. E meninas, por que não dizem pro papai que vocês amam ele? Eu te amo, papai. Eu também. Muito obrigado, senhoritas. Você não vai dizer pra elas? Dizer o quê? Que você as ama. Você as ama, não ama? É claro que amo. Então diga. Vocês sabem o quanto eu amo vocês, não é? Tudo bem? Eu amo vocês mais que qualquer coisa nesse mundo. A mamãe também? Mais que qualquer coisa? Eu amo a mãe de vocês. Eu a amo muito. Linda! O que está fazendo aqui fora? Querida, vamos voltar lá para dentro. Como nós chegamos aqui, Jim? Eu sinto falta de você. Sinto falta de nós. Ainda existe nós, só que é diferente agora. Por quê? Por que é diferente? Não sei por quê. Como esperava que fôssemos? Como nós costumávamos ser. Linda, olha pra gente. Estamos casados, temos uma casa, um financiamento, duas filhas. Por que temos que falar sobre isso agora? Por que não voltamos pra dentro? Porque nosso tempo está acabando! Desculpa. Eu sinto muito. Thank you. foi. O quê? Tá com aquele olhar? Que olhar? Como se quisesse me dizer alguma coisa. Eu sonhei que você vai morrer. Foi só um sonho. Vai ficar tudo bem. Alô? Annie, que dia é hoje? É quarta, quarta-feira. O que aconteceu? Droga! Meninas! Jim! Droga! Levei as garotas pra escola, volta amanhã. Posso cuidar disso agora mesmo, Jim. Sem problema. Obrigado, Doug. Leste 57. Oi. Acabei de entrar no quarto, é muito legal. Mal posso esperar para te ver. Jim? Alguma coisa errada? É. Desculpe, não posso. Não posso fazer isso. Fazer o quê? A entrevista? Nós. Jim. Até onde me atenda. Olha, Linda, eu tenho que te falar uma coisa. Era verdade o que eu disse na frente das meninas na outra noite. Bom, eu só quero que você saiba. E, por favor, lembre sempre. Droga, tem alguém ligando. Espera um pouco. É você? Linda? Jim! Eu te amo, querida. Preciso te falar uma coisa. Olha, está tudo bem. Eu sei sobre ela. Eu sei sobre a Claire. Sabe? É. Eu tenho que te explicar, mas... Querida, espera. Escuta, eu pensei que fosse o que eu queria, mas não... Eu quero melhorar as coisas, entende? Entre nós. Custe o que custar. Eu tô te vendo. Eu tô bem atrás de você. Está? Então vou parar. Obrigada. Eu tô te vendo, amor. 220, não. você me ama. Você confia em mim? Claro que sim. Então vire o carro agora mesmo. O quê? Eu não vou entender. Faça a volta. Jim! Você está bem? Jim! Jim! Está tudo bem? Jim! Está me ouvindo? Você está bem? Está me ouvindo? Desculpa, derrubei o telefone. Eu te amo. Vamos para casa. Tudo bem, espera. Não quer pegar. Mamãe, eles já chegaram. Ai, acho que acabei dormindo. O caminhão de mudança chegou. Eu sei, já ouvi. Tá cicatrizando tão bem. Vão descendo, a mamãe já vai, tá? Tá bom. Ter fé, acreditar em algo maior que você mesma, como esperança ou amor. Nunca é tarde demais para perceber o que é importante na sua vida e então lute por isso. Eu não sei pelo que lutar. Thank you. Cada dia de nossas vidas é um milagre.